começou quando Gorbachev chamou Ronald Reagan pra dialogar e questionar sobre a profalada e famigerada guerra nuclear. Do jeito que estava a situação, o nosso planeta pouco ia durar. Os dois decidiram, em comum acordo, pôr a perestroika pra funcionar. Comunismo não, cristianismo sim. O povo alemão derrubou de vez o muro de Berlim. Cristianismo sim, comunismo não. Estamos no fim, breve chegará nossa redenção. Vários ditadores foram derrubados, cabeças rolaram, sangue derramou. No mundo inteiro houve reboliço, a cortina de ferro se escancarou. Milhões e milhões de bíblias entraram na grande Europa, o povo se alegrou. As portas se abriram para o evangelho, é o grande sinal da volta do Senhor. Comunismo não, cristianismo sim. O povo alemão derrubou de vez o muro de Berlim. Cristianismo sim, comunismo não. Estamos no fim, breve chegará nossa redenção. As grandes potências serão abaladas e os elementos se explodirão. Os céus e a terra que agora existem serão destruídos e outros surgirão. Haverá um reino incorruptível onde amor e paz juntos reinarão. Fome, peste, guerra, testes nucleares, isso com certeza não existirão. Comunismo não, cristianismo sim. O povo alemão derrubou de vez o muro de Berlim. Cristianismo sim, comunismo não. Estamos no fim, breve chegará nossa redenção.